abre close. Respeito de vagabundo, enterra as armas no terreiro. Tem polícia no escuro, boca de peixe. Tem uma pá nesse lugar, colou na boca muito tempo, prontos pra denunciar. Entrar no crime, tem que ter várias fichas. Se rodar, segura a onda, se não segura, corta a língua. Vários daqui são pagadores de promessa, fala uma ou duas. Na terceira tem tragédia, cortou cabeça de quem pulou no varal. Pobre que rouba pobre, no final só passa mal. Então veja só, o crime não dá garantias, nem muito menos a certeza pra Davi matar Golias. Garantia? Crime não é Casas Bahia, são traidores. Desde o passado é confusão, exemplo é Judas com Jesus, Dalila com Sansão. Veja só o bico que tá te olhando de esquina. Fofoqueira Glória Lopes sabe toda a sua vida. Foco na trairagem, o sangue mancha a pista. O crime escreve torta a história da sua vida. Paraíso de Alice, não é conto de fadas. Tem quem se ilude, tem quem dá mancada está à vista. E quem será que sobe o morro? Dois malucos de CG e um cano 38. Veja só, e com discurso decorado, se o sistema me oferece o 38 e o assalto, eu tô na pista. O gás que sobe é mais uma vítima, já disse e repito. O crime não dá garantias, dá garantias. Aqui, crocodilagem eu vi de perto. O crime é ferida, não cicatriza, fica esperto. Saiba que o jogo é duro, vagabundo. A luz do fim do túnel se apagou, tá tudo escuro aqui. Essa tristeza e agonia, eu já disse. O crime não dá garantia. O zóio que seca, pega carona na tragédia. Come capim pela raiz, gananciosos, infelizes. E quem chorou? Me diz mais quem que vai chorar se a garantia oferecida venceu, quem vai cobrar esse abocada? Perder algum soldado, tem mais 4 ou 5 na fila desempregado, porque a vida aqui não tem nenhum valor. Se as regras não for cumprida, coitado de quem quebrou e tenha medo. É dos apavorados, pois eles matam por medo. Porque se sente ameaçado, o crime ensina e nunca dá vacina. Pois rato de cadeia vai e volta, é parasita. O crime dá armas pra matar inimigo, lavar as mãos com sangue, acabar com prejuízo e joga água, que é pra tentar lavar a alma e tá manchada. Faça a justiça das palavras, quer que com tiro mata, com tiro vai pra vale. Eu vi um monte de abarretas lá na 11, de cara fechada, de um navio e no semblante só na neurose. Que é pra virar noticiário dos fuzil apreendido, do assalto bem bolado. É o crime que não dá tempo pra pensar, e quando age no impulso é 4 velas pra queimar. Garantias é sentinelas no Sereste, sua mulher te visitando na druta lá de Neves. E lá depressão, neurose e sofrimento caminham juntos, são causados pelo tempo. Então acorda, o que cês tem pra perder? O apoio da família, a vontade de viver, o respeito que demorou pra conquistar. A luz do fim do túnel, ela pode se apagar. O crime não dá garantias. Aqui, crocodilagem eu vi de perto. O crime é ferida, não cicatriza, fica esperto. Saiba que o jogo é duro, vagabundo. A luz do fim do túnel se apagou, tá tudo escuro aqui. Essa tristeza e agonia, eu já disse. O crime não dá garantias.